Capítulo 34. Então, Eliú disse: Ouçam-me, vocês que são sábios. Prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo. Vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: Sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó com sua sede por palavras irreverentes? Escolhe como companheiros os que praticam o mal e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: Por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria, e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me. Preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: Vocês são perversos, e aos nobres, vocês são injustos. Para Deus, não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas. Pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante, onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém, e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem, e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos, e os castiga em público, para que todos vejam. Pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e ele ouve os gritos dos aflitos. Mas se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governem, para que não sejam uma cilada para o povo. Por que ninguém diz a Deus: Pequei, mas não voltarei a pecar? Ou: Não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz o mal e deixarei de fazê-lo de imediato? Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou. Pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia. Não mostra respeito, e não para de falar contra Deus.